tá aqui por amor ao país. Nós sabemos o que os comunistas querem do nosso país. Ditadores de esquerda querendo, tão violando a população e querendo implantar um regime comunista, de jeito nenhum. Tá? Aqui é Brasil, aqui não é Venezuela, não é Cuba. Eu vim aqui, eu acredito no país, eu acredito no Brasil, a gente precisa acabar com esse país. Mas a gente precisa acabar com o mal do sangue. Muda Brasil! Muda Brasil! Muda Brasil! Todos de esquerda! Chega de esquerda no Brasil, chega! Tem o direito da democracia, tem o direito do voto.